mão no pau no meu, o pau da mão na minha. A mão sou eu, mas não o pau. O pau sou eu, mas não a mão. Sou a mão e o pau, mas não ao mesmo tempo. A mão é de um estranho, sim, e o pau não. A mão é de uma estranha, sim, e o pau não. O pau é de um estranho, sim, e a mão não. O pau é de uma estranha, sim, e a mão não. Tire o pau da minha mão, põe a mão no meu pau. Uma coisa ou outra, os dois ao mesmo tempo. Afinal, quem manda aqui? Ou quem é quem afinal? Você quer e não consegue harmonia. A pau na mão da estranha a mim, o mão na pau da estranha a mim, idem para o clitóris e a dedo. A mão no pau no meu, o pau na mão na minha. A mão sou eu, mas não o pau. O pau sou eu, mas não a mão. Sou a mão e o pau, mas não ao mesmo tempo. A mão é de um estranho, sim, e o pau não. A mão é de uma estranha, sim, e o pau não. O pau é de um estranho, sim, e a mão não. O pau é de uma estranha, sim, e a mão não. Tire o pau da minha mão, põe a mão no meu pau. Uma coisa ou outra, os dois ao mesmo tempo. Afinal, quem manda aqui? Ou quem é quem afinal? Você quer e não consegue harmonia. A pau na mão da estranha a mim, o mão na pau da estranha a mim, idem para o clitóris e a dedo.